no fighter. Cause pouco poesia é concreto. Vim no fighter. Acabou, tô de black, na fé. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrela. Apaguei, vamos ver. Trepado na consciência, tô na missão de Cristo. O que me ensina a crer entre a rosa e o espinho. Fé pra quem puder, choque pra quem não é. Quer malícia, fião, nenhum antes do pré. O canto pobreano, marginal, hip hop. A zica que cê criou tem valor, que nem Maloc. Macha ré do fiel, vivão, que sobrou. Guerreiro tem que ser seu nato admirador. Amor só pra Deus, Joe e a família. Na sequência só você antes de qualquer fita. Pra ti que é o mal, então pelo prazer. Suar da última trombeta, tô fortão pra ver. Vai bater o martelo e rachar a superfície. Na lágrima do palhaço que ri no verso triste. Sobrevive da colheita da migalha no chão. Que é a mansão do Renan plantada no seu coração. Filha pro malandro não é brincadeira, é sonhos. O rap for tecnológico, dá o controle do globo. O barato tem o preço e o pobre que paga. Seduzido na polegada, bela imagem da plasma. Tipo sanguíneo, perigoso, sem grafinari. Senhor protege o louco man de toda clonagem. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode rir. Não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode rir, rima, não desacredita não. O insano escorpião, no elo da corrente. Nós tem o que cê quer, doidão. Anjo os dentes, chapou, não blindou. Seu clone tá no lixo, boneca de cadeia. Na rua quer ser bicho, narrador. Agressivo no efeito autoestima. Antídoto bolado no QG. Pra ir, grita chacina, proclamou. Na odisseia sem legista. Só os loucos por amor. Aqui, vestiu camisa. Aberto o pensamento, distúrbio no fariseu. Debaixo da lei do homem, contrariando Deus. Martírio financeiro, nessa hora a casa cai. Sem o bom emprego, o pobre não é pai. Revoltou ao extremo, explicou a real. Brasil é recordista na formação de marginal. Sou gás letal no ar, te impedindo de respirar. No país do absurdo, tamo aqui pra cobrar. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode rir. Não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode rir. Não desacredita não. Você vale quanto pesa. É o preço do subúrbio de Tucujos, bambambam, né? Pique vagabundo, vim da selva predatória. Maloqueiro nato, pede break, entra em choque, registra a tua falha que só Deus pode julgar. Então, tá valendo fim de carreira, os braços gordos, tio. É isso mesmo do mundão, as barreiras que traz a ilusão. Eu sei quem é por nós, programado pra missão. Eu não desejo o seu mal, ô tio. Entenda eu, compreenda ao contrário. Eu só quero que é meu. Se verme aqui é mato, só o amor é o progresso. O ódio traz inveja, evolução pro meu sucesso. A cada 5, 6 reis do mundo tem. De campana na Miguel, na perfídia também. O predador atrás da presa é a lei da natureza. Quem cê quer, quer em dobro, eu sou mais eu, com certeza. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode rir. Não desacredita não. Tá na segunda comigo, tô na 10 com você. Falou, pique estrelão. Apaguei, vamos ver, o time veste a camisa. Tá na disposição. Pode ir.